Europa 083 on the ground at 26, leaving the runway next to the right, ground 121 decimal line. 121 decimal, thank you Europa 083. Romeo 310, a ciência da informação, Sierra, cruzando 810. Cinema 310, boa noite, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Duna 050, Ocha 6310. Panamá 310, desce para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado LSXI, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado LSXI, reporte estabilizado, 6310. localizador Oceano 6310. Oceano 6310, complexo final Oceano Torre, ONU 18, decimal 95. 1895, obrigado. Localizador Oceano 6310, muito boa noite, localizador da ONU 0. Oceano 6310, avistado, autorizado pouso, 190 graus, 099. Positivo, livre, pouso na 190, Oceano 6310. Oceano 6310, no solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, Gol 096, cruza 210 para 150, ciente da Tanto. Luna 096, boa noite, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Autorizado proa da posição Duna, descendo para o 050. DM 096, deixa para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado no SXRAY, reporte estabilizado. 2000 com 1014, chamará estabilizado, voo. Controle Salvador, gol 9081. Gol 9081, autorizado direto do Duna, desça para o nível 050. Gente, descendo para o 050, direto do Duna, gol 9081. autorizado com 1096. Lua 1096, completa sinal, chame torre, 118 de sinal 95. 1895, obrigado, bom. Gol 9081, desse aparador de meu país, ajuste chama 014, autorizado LSX Rei, reporta estabilizado. Cliente descendo para 2000 com 1014, vai reportar estabilizado no X-Ray, Gol 9081. Uno 096 no solo 11, livre à direita, solo 121 décimo 9. 29. interceptando o localizador, Gol 9081. Gol 9081, completo sinal, chame torre, 118 decimal 95. 118.95. Torre, Salvador, Gol 9081, no localizador. Gol 9081, autorizado pouso no 20 grau 08. Autorizado pouso, Gol 9081. Gol 9081 no solo 18, direita, solo 219. Direita, solo 219. 9081. Tá Papango Lima Hotel, boa noite. Autorizado por essa posição pelo. Reporte para a descida. Durante a posição pelo, já me deu a descida ao Lima Hotel. Papatango Lima Hotel Hotel, desça para o nível 050, ajuste no 04. Segue para o 050, ajuste no 04, Lima Hotel Hotel. Decolou os 2-0, corrija os 2-2, chame o controle, Salvador, 119 decimal 8. 119 decimal 8, com controle, o centro 397, boa. Salvador, boa noite, centro 397, decolou, faça 1300, nação. Confirme? Então, centro 397, decolou, passando 1500, aluno. Ah, tá na frequência da torre ainda. Opa, desculpa. Salvador, boa noite. Tá 3197, vai passar 2000, Salvador. Tá 3197, boa noite. Contato radar, subiu para o nível de voo 340. Autorizado direto Leda. 340 direto Leda, 317, graças.